Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Olá pessoal, está no ar mais um Weekend Cast, é do primeiro de 2014, estou aqui com a Gisele Souza. Oi gente. E hoje a gente vai, assim, começar o ano já rebatendo argumentos machistas, né, o básico do básico. Mas antes, teve uns toques de ouvintes que a gente queria corrigir algumas coisinhas que a gente falou no último episódio. Sim, um ouvinte, por exemplo, falou pra gente que a Malala Yousafzai, que é aquela menina paquistanesa, que é um símbolo pela luta pela educação das mulheres e das meninas, ela, na verdade, não tem 13 anos, 13, 14 anos, como a gente tinha falado. Ela tem 16 anos. E a outra correção é que nós falamos que a Daniela Mercury reacendeu o debate contra a homofobia, nos chamaram a atenção dizendo que, na verdade, o ideal seria falar que ela reacendeu o debate sobre lesbofobia para dar visibilidade para a questão lésbica. Ao mesmo tempo, uma outra ouvinte falou que ela não é lésbica, que ela é bissexual, que ela já foi, inclusive, casada com um homem. Então eu fiquei, assim, meio na dúvida, porque eu já vi pessoas que se relacionam com homens e mulheres e se dizem lésbicas. E pessoas que se relacionam com homens e mulheres e se dizem bissexuais. Acho que isso vai de cada um, né? Acho que cabe a própria pessoa, né? Assim, querer se definir e não os outros definirem ela também, não sei. Eu não sei, assim, muito bem como definir isso. A gente não tem também resposta pra tudo, né? Então, vou jogar aí pra vocês a pergunta. Nesse caso, é bifobia ou lesbofobia? O que vocês acham? Boa pergunta. Vocês respondem aí nos comentários. Your theories, your beliefs, and the way you preach for peace. Começando o nosso tema de hoje, nosso primeiro argumento a ser rebatido, ele é muito recorrente com pessoas que não conhecem o feminismo, que é: machista ou feminista é tudo a mesma coisa. Ou ainda: não sou feminista, sou feminina. E também: não sou feminista, sou humanista. É incrível como que a palavra feminista, ela já, de cara, gera tanta má vontade, tanta desinformação das pessoas que tem repulsa à própria palavra feminista, né? Tem pessoas que falam que tudo que termina com ista não presta, né? Machista, feminista, e daí acha que é tudo a mesma coisa, né? Aí, vamos falar então dos baristas, dos surrealistas, dos dadaístas. São todos um perigo para a sociedade. Eu acho que isso é um resultado de um backlash bem feito, né? Que é o de martelarem na cabeça das pessoas que o feminismo quer privilegiar as mulheres em relação aos homens. E, na verdade, quando você compara o que é o feminismo e o que é o machismo, você vê que são noções que se opõem, sim, mas não dessa maneira. O machismo se baseia no fundamento de que homens são superiores e que eles devem deter privilégios. Enquanto que o feminismo, ele não é sobre privilégios, ele é sobre igualdade, né? São opostos no sentido de que o machismo, ele é um sistema, né, que mantém esses privilégios, ele quer que esses privilégios fiquem exatamente onde eles estão. E o feminismo não é para transferir esses mesmos privilégios, essa mesma dominação para o outro gênero. Na verdade, é um movimento que quer a igualdade. Então, um é um sistema, o outro é um movimento, né? Então, até no espectro político também são diferentes, né? Não dá para dizer que o machismo é um movimento, né? Porque ele existe na sociedade, sabe? Fala através dela, né? E já o feminismo vem através das pessoas. As mulheres que são feministas, elas querem ter as mesmas oportunidades que os homens, querem ter salários iguais, querem ser ouvidas e respeitadas da mesma maneira, querem ser tratadas como seres humanos e não como objetos, não ter medo de sair na rua. Elas querem que seus parceiros não as matem porque não aceitam o fim do relacionamento. Enfim, desejam que as injustiças que a gente convive unicamente porque nós somos mulheres, que essas injustiças acabem, né? Exatamente. Não faz sentido negar o feminismo ao dizer que é humanista ou que é feminina, porque não são ideias opostas, né? O feminismo, ele se relaciona com os direitos humanos, então se você é humanista, você tem que ser feminista. Ah, porque você não gosta do nome feminista e vai trocar para humanista. Não pode, porque humanista já significa uma coisa. É uma corrente filosófica, né, que coloca o ser humano no centro, em detrimento do sobrenatural, em detrimento do místico, né, vamos dizer assim. Então, gente, não adianta querer trocar o nome do feminismo. Se você não gosta, eu só lamento. Ele se chama isso. Se você quiser chamar de pão de queijo, pode chamar de pão de queijo. Mas ele, ele é o feminismo. É, e você não vai estar ajudando ninguém fazendo isso. E outra coisa, dizer que você não é feminista, você é feminina, também é uma coisa que não se opõe, porque o feminismo é sobre deixar as pessoas livres para fazerem as escolhas que elas desejarem. Então, por exemplo, no feminismo, a ideia não é que, vamos abolir a maquiagem, vamos abolir o salto alto. É fazer com que a mulher que não queira usar o salto alto, que não queira usar a maquiagem, ela não seja julgada, ela não seja reprimida por causa disso. Não significa que as mulheres que queiram usar não possam ser feministas. Exatamente. Outra coisa que argumentam muito, né, contra as feministas, dizem que as feministas querem proibir o cavalheirismo, que elas querem acabar com as gentilezas. Eu quero acabar com o cavalheirismo, sim, mas com a gentileza nunca. Porque para mim existe uma diferença aí, né? O cavalheirismo, ele se origina na ideia de que mulheres são mais frágeis, né? E que precisam da proteção, do amparo, inclusive financeiro, dos homens. E a gentileza é bem diferente disso, porque a gentileza é quando você é gentil e educado com qualquer pessoa, independente da raça, da cor ou da idade. Não só você ser gentil com a pessoa porque ela é mais frágil, porque ela é mais dependente, porque ela precisa de um homem forte. Não, você ser gentil porque é o mínimo que um ser humano decente pode fazer por outro, né? E assim, eu acho que o cavalheirismo, ele tem algumas facetas que ficam meio sublimadas, que as pessoas não costumam olhar muito, né? Porque, por exemplo, não é raro ele vem acompanhado de segundas intenções, né? Quantas vezes a gente não ouve falar, ou não ouve mesmo, homens reclamando que pagaram a conta, mas a menina não ficou com eles, ou deram carona, mas a menina não ficou com eles. Então, assim, cavalheirismo, ele não pode ser usado como moeda de troca, né? Não é assim, entra o cavalheirismo e sai afeto, sai sexo, nada disso. E também tem uma outra questão, que é a questão racial, né? Muitas vezes o cavalheirismo, ele só é dirigido para as mulheres brancas, porque as mulheres negras, historicamente, são consideradas mais fortes. E por isso elas não necessitam do cavalheirismo. Aí o mesmo cara que, sei lá, levantaria para uma mulher branca se sentar no ônibus, ele ia ficar de boinha na dele ali, se fosse uma mulher negra. E ainda muito menos interessada em se levantar se fosse uma mulher trans, sabe? É verdade. Então, assim, a noção de cavalheirismo, ela é repleta de um machismo condescendente, racista e transfóbico. Uma vez, numa discussão sobre isso, de cavalheirismo, que tava explicando, né, que é uma forma de machismo, e aí um cara escreveu o seguinte comentário. E assim, ele achando que tava abafando, né? Ele falou assim: ah, por isso que eu trato homem e mulher da mesma forma. Eu trato todo mundo mal mesmo. Cara, você entendeu tudo errado. Não é isso. Que ogro. Pois é. Sabe, não ser cavalheiro não significa que você não possa ser educado, né? A gente não quer que as pessoas sejam ogros com todo mundo. Trate todo mundo bem. Eu lembrei de uma coisa também, que quando eu escrevia para Ativismo de Sofá, eu escrevi um texto sobre aquela música Esse Cara Sou Eu. Uhum. E eu falava dessa questão do cavalheirismo, né? E esse texto é um dos textos que mais recebe comentários de hate, assim, lá no Ativismo de Sofá. Tipo assim, os homens não entendem como que a gente tá reclamando disso, que eles já estão fazendo favor de serem cavalheiros. Nossa. E depois é a gente, né, que quer proibir as gentilezas. É vocês que só sabem ser educados se vocês têm um favor sexual em troca, né? Se vocês querem ter esse poder, essa sensação de poder, né? Então acho que vamos repensar aí quem tá erradinho nessa história. Nosso terceiro argumento de hoje é mulheres e crianças primeiro. Que essa coisa de mulheres e crianças primeiro parte do princípio, né, de que aquela coisa, se houver um grande desastre, mulheres e crianças são salvas primeiro, o que torna as mulheres privilegiadas e os homens, coitados, vão morrer. Mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês. A vida não é um navio naufragando. Às vezes parece que é, mas não é, gente. E se fosse, né, se a gente fosse comparar uma coisa com a outra, quem iria ter o privilégio de ser salvo primeiro seria o homem branco, cissexual, heterossexual, de classe média, etc, etc, que já tem os privilégios desse mundo e já são salvos primeiro. Esse privilégio, entre aspas, só falam que existe porque as crianças e as mulheres, elas são consideradas mais frágeis. O motivo da mulher sair junto com a criança é para cuidar da criança, né, gente? Porque na vida, a responsabilidade sobre as crianças, sobre cuidar das crianças, sobre a criação é das mulheres. Então, assim, essa é uma premissa que não é feminista. É uma premissa machista. Eu dei um Google básico e aí eu descobri que já fizeram uma pesquisa sobre isso. E que essa coisa de mulheres e crianças primeiro é mito. Né? As mulheres sobreviveram mais que os homens em apenas dois dos naufrágios que estudaram nessa pesquisa, que foi na do Titanic e outro, um navio britânico que encalhou, sei lá, em 1852. Essa pesquisa também revelou que nos naufrágios, especialmente britânicos, que as mulheres sempre morreram mais do que os homens, sabe? Mostram estudos que provem isso, que homens estão morrendo aos montes em naufrágios, como se naufrágio fosse uma coisa também que acontecesse todo dia, né? É lenda mesmo, isso não existe. O próximo é: o homem, coitado, ele paga mais em balada. Que a mulher, ela tem o privilégio, olha só que incrível, de pagar menos nas festas e nas baladas. Então, depois dessa, eu acho que tem que cancelar o feminismo. Olha as carteirinhas, fecha o escritório, pede falência. Cancela tudo, gente. Gente, olha só, as pautas do feminismo envolvem coisas muito mais sérias. Então, o fim da cultura do estupro, a inclusão das mulheres no mercado de trabalho, oportunidades iguais para todas as mulheres, incluindo aí as mulheres negras e trans, o fim da violência simbólica, obstétrica, doméstica, fim dos feminicídios. Então, assim, são questões muito mais amplas, muito maiores. A gente sabe que não é certo a mulher pagar menos na balada do que o homem. Mas aí também, novamente, é uma questão machista, né? Não é o feminismo que tá fazendo com que as mulheres paguem menos, é o machismo. Isso é pra encher a festa de mulher e pra atrair o público masculino. Ou seja, a mulher aí é tratada como isca. Não tem coisa mais desumanizadora do que isso. Ou seja, no final, quem tá se beneficiando desse fato é o homem hétero e cissexual. Eu troco numa boa esse negócio de pagar menos na balada pelos direitos iguais, pra ganhar o mesmo que um homem, pra não ser desumanizada pela mídia, pra não sofrer violência de gênero. Eu troco numa boa. Onde eu assino? E assim, inclusive, muitas mulheres assim afirmam que são melhor tratadas nas baladas que não são heterossexuais, nas quais elas pagam o mesmo preço que todo mundo. Porque o homem até, ele tem essa sensação, até com essa questão da prostituição, né? Tô pagando, então posso fazer o que eu quiser, eu posso bater na mulher, eu posso agarrar ela à força, eu posso fazer coisas que ela não quer, né? Então aí também temos outro pensamento machista que dá origem à violência contra a mulher. Bom, o próximo tema, ele é um pouco mais polêmico, que é a questão do alistamento obrigatório. Tem muitos homens por aí se perguntando por que as feministas não lutam para que as mulheres também precisem se alistar obrigatoriamente no exército. Primeiramente, porque é uma ideia de jirico, né? Por que que alguém vai lutar por uma obrigação, sabe? E outra, por que que as feministas não lutam por X? Quem fala isso é quase sempre alguém que não sabe nem pelo que as feministas lutam e querem empurrar pautas que não são nossas pra gente lutar por eles. Não, eu acredito que grande parte das feministas deseje que o alistamento obrigatório não seja uma arbitrariedade. Mas a gente tem que pensar em quem é o sujeito do feminismo. O sujeito do feminismo são as mulheres. É muito complicado você colocar como prioridade uma pauta que não é feminina, que não é das mulheres. Os homens também têm que tomar parte no feminismo para se libertarem. Por que que os homens não se levantam contra isso? Por que que tem que ser as feministas que tem que se levantar contra o alistamento obrigatório simplesmente porque é uma decorrência do machismo? Eles esperam que a gente faça tudo por eles, né? Só pode. Não, eu acho que as feministas estão muito interessadas em questionar, sim, essa instituição machista que é o exército. Eu ficaria muito feliz se os homens se levantassem contra o exército, já que eles estão tão preocupados com o machismo lá dentro, para que mais mulheres alcancem cargos de poder, para que elas não sejam assediadas sexualmente, moralmente dentro do exército, que a gente sabe que acontece. E o exército, né, é uma instituição não só machista, como é homofóbica and transfóbica, né? Não, não é só também as mulheres, até os homens homossexuais também, assim, sofrem com isso. Pois é, eu acho que quem levanta essa questão do alistamento obrigatório, como se o alistamento obrigatório devesse ser uma pauta do feminismo, não está realmente interessado em fazer parte da luta. Você está querendo deslegitimar o feminismo. Por que que eu acho que o alistamento obrigatório ele não faz sentido nem para homens? Porque muitos caras que querem servir, até porque a gente sabe as condições do nosso país desiguais, então muitos não têm muita opção de emprego. Então eles querem realmente servir, eles querem seguir carreira no exército. E às vezes nem eles conseguem, porque tem uma concorrência muito grande. O contingente, né, de caras querendo servir é muito maior do que o exército realmente consegue manter. Por que então não fazer voluntário? E aí outra coisa que falam, tá ok, não serviu o exército, mas se tiver uma guerra eu vou ser mandado. Como se o Brasil tivesse perto de travar alguma guerra, né? Eu acho que as pessoas estão assistindo o filme demais, porque não acontece tanta guerra e naufrágio quanto as pessoas imaginam, gente. É verdade. Outra coisa que questionam muito, por que as feministas não lutam pela licença paternidade? São 120 dias para ser letista e 6 meses para servidora pública e 5 dias para os homens. Então, assim, as minhas amigas feministas que são mães discordam completamente desse argumento. A maioria delas deseja, sim, que os homens tenham não só uma licença paternidade maior, como também que eles se envolvam igualmente na criação dos filhos, né? E nas tarefas domésticas e em todos os quesitos, os âmbitos da vida familiar e doméstica, assim. Ninguém quer um marido, um pai, um companheiro que ajuda. Elas querem uma presença efetiva, real, sabe? Desses homens dentro do ambiente privado. Não é assim, lavar uma loucinha de vez em quando, mas realmente dividir as tarefas, inclusive a tarefa de criar os filhos. Assim, a maioria das feministas que eu conheço apoiam uma licença paternidade estendida, tão grande quanto, ou pelo menos um pouco maior, do que apenas 5 dias, que a gente sabe que é realmente ridículo, né? Então, quem fala que feminista não luta pela licença paternidade, ou tá muito mal informado, ou tá sendo desonesto mesmo, porque tem vários textos de feministas a favor da licença paternidade, né, fazendo uma campanha pela licença paternidade, porque é uma pauta feminista desmistificar essa coisa de que cuidar da criança é obrigação só da mulher. Então, se for obrigação do homem e da mulher, também os dois têm que ter tempo suficiente para cuidar da criança. Então, E tem a questão da licença paternidade também para casais homossexuais, né, que adotam. Sim. Que também aí entra uma pauta LGBT, né? É verdade, acho que é uma questão que envolve a sociedade toda e todo mundo deveria lutar por isso. Alguns países têm o que eu acho que é o melhor sistema, né? Que é uma licença maternidade barra paternidade, que é partilhada e o casal divide da forma que achar melhor a quantidade de dias para cada um. Para mim esse é o melhor sistema, né? Porque respeita as especificidades de cada casal. É outra coisa, né? Essas pessoas que vêm com esse argumento de que é que as feministas lutem pela licença paternidade, mas continuam achando que cuidar dos filhos é obrigação da mulher, né? Que cabe ao homem apenas ajudar. A gente tá de olho, viu? Se quer que lute pela licença paternidade, primeiro, levante o traseiro da cadeira e faça isso também, porque é uma coisa da sociedade toda. E segundo, comece a mudar esse pensamento de que cuidar da criança é só obrigação da mulher. Bom, o nosso sétimo argumento aqui é: mulheres se aposentam mais cedo. Bom, isso é verdade, né? As mulheres realmente se aposentam mais cedo. Mas no dia que a gente alcançar uma igualdade completa, mulheres e homens vão se aposentar ao mesmo tempo. Por enquanto, ainda é mais justo que a mulher se aposente mais cedo, né, Edinho? Primeiro que falam que a mulher se aposenta mais cedo como se fosse mais um privilégio das mulheres. Quando, na verdade, mostra, e isso é reflexo direto, na verdade não de um privilégio, mas o quanto que as mulheres trabalham mais do que os homens. A lei acaba observando isso e faz essa compensação, porque a mulher tem uma jornada tripla. Além de trabalhar fora de casa, ela cuida da casa e cuida dos filhos. Então, as pessoas acham, né, que trabalho doméstico não é trabalho, mas é trabalho, né, e não é reconhecido. Tem muito a ver com a divisão sexual do trabalho, mas eu acho que tem mais ainda, mais questões envolvidas ainda além disso. Porque, por exemplo, as mulheres têm a questão de que todos os meses elas trabalham menstruadas. Muitas mulheres, elas sofrem fisicamente com alteração hormonal. Como as pessoas gostam de falar de alterações de humor, não. A menstruação, ela é uma alteração que interfere fisicamente, né? Eu, por exemplo, não tenho muitos problemas de cólica, mas quando eu tenho, tem vezes que eu não consigo levantar da cama sem me encher de analgésico para poder sair, sabe? Posso todo mês pedir uma folguinha porque eu tô menstruada. Senão eu acabo perdendo meu emprego. E segundo, que eu acho que tem uma questão que é muito invisibilizada, que é a questão da boa aparência. As mulheres trabalham muito com o público, né? Então tem muitas recepcionistas, comissárias de bordo, secretárias, pessoas que trabalham com beleza também. Então, cabeleireiras, maquiadoras, pessoas que ficam frente a frente na televisão, né? Atrizes, jornalistas. Todas essas profissionais, elas têm que se apresentar, assim, depiladas, maquiadas, de unhas feitas, sabe? Muitas vezes, por causa do racismo, tem que alisar os cabelos, às vezes tem que usar salto alto. E, assim, isso não é frescura, gente. Experimenta só você procurar um emprego usando uma saia e com a perna peluda, sabe? E todos esses cuidados levam tempo, né? E até dinheiro, né? Um investimento que a pessoa tem que fazer. E faz parte da rotina diária de muitas mulheres que trabalham, né? Eu acho que tudo isso, assim, é um somatório de coisas que fazem com que as mulheres trabalhem mais. Tem até uma pesquisa, a gente vai deixar um link aí pra vocês, mostrando que a jornada semanal das mulheres é maior do que a dos homens. É, e até bom de nesse momento, lembrar o que é a falsa simetria. Que é achar que se uma coisa é de um jeito de um lado, vai ser a mesma coisa pro outro lado. Por exemplo, que usar uma camisa orgulho branco, 100% branco, é a mesma coisa de que usar uma camisa de orgulho negro. Não é a mesma coisa, né? Então a falsa simetria é coisa de gente que não vê o contexto da situação, que acha que a gente, sei lá, existe no vácuo e não numa sociedade com muita desigualdade. Né? E essa questão da aposentadoria, nesse contexto atual que a gente vive, é uma falsa simetria, porque não tem como comparar as duas coisas. As mulheres trabalham mais do que os homens. Para que a Lei Maria da Penha existe, se as estatísticas mostram que os homens morrem mais que as mulheres? Olha, é uma verdade que os homens realmente morrem mais do que as mulheres. né, a maior parte dos homicídios, dos acidentes de trânsito e até dos suicídios timam homens. Mas em nenhum dos casos, as causas residem na violência de gênero. Ou seja, a violência que incide de um gênero sobre o outro, ela vitima mulheres. Então, a lei Maria da Penha, ela veio para corrigir esse problema, que é a violência de gênero especificamente. É, porque quando as pessoas falam que os homens morrem mais, morrem mais de homicídios, morrem mais de, sabe, de acidente de carro, mulheres também morrem assassinadas por homicídio, de assalto, resultado de assalto, de acidente de trânsito, e além disso, elas têm esse recorte específico de serem assassinadas pelo único fato de serem mulheres, que elas são assassinadas por homens que acham que tinham tanto direito sobre elas e sobre o corpo delas que podiam até tirar a vida delas. Isso a gente vê sempre aí na mídia, inclusive, que noticiam muito isso como crime passional, né? Chamam de crime passional, que de passional não tem nada. É feminicídio, é assassinato motivado por machismo, por misoginia, por ódio às mulheres. Uma questão que eu queria abordar é que nas causas dos homicídios masculinos existe um coeficiente racial muito presente. Bem lembrado. Mas assim, eu acredito que a maioria das feministas desejam que os homens negros e pobres não sejam mais as principais vítimas de homicídio desse país. Eu acho sim que os homens têm que questionar por que que os homens estão morrendo tanto. E eles têm que também argumentar que o racismo é preponderante nesses casos. E que tem que existir medidas antirracistas para evitar que os homens morram. Isso deveria ser mais problematizado no nosso sistema jurídico. Então, por exemplo, medidas para acabar com o racismo institucional e mais medidas afirmativas também contra o racismo, né? Porque para chegar no nível do homicídio, o racismo está agindo ali em diversas camadas, né? Na educação, na saúde. Também vale aí pensar numa forma de como evitar esse recorde de violência racial, né? De assassinatos motivados também por um contexto muito racista. Nosso próximo argumento é muito batido. Abre aspas. Vocês estão generalizando. Fecha aspas. Bom, realmente, nós estamos generalizando. Essa é a ideia. Porque o que a gente quer mudar só é o quadro geral. Então, para você falar sobre o quadro geral, você precisa olhar o todo. Muitos homens machistas, quando você fala de machismo, eles falam assim, mas vocês estão generalizando, nem todo homem é assim. Cara, a gente sabe que nem todo homem é assim, mas, né, existe um sistema aí que precisa ser mudado. A gente não vai mudar ele falando das exceções. Eles estão mais preocupados em livrar a cara deles do que resolver realmente um problema. Não, às vezes parece que estão pedindo confete, né? Tipo assim, eu não sou assim, eu sou o máximo. Cara, fica na sua, meu. Cala a boca. Psh. Você não tá fazendo mais do que sua obrigação, não sendo parte do problema, né? Agora vem cá, ajuda a gente a resolver o problema. Não, se você é a exceção, você tem que lutar pra que você não seja mais. Palma! Nossa, eu não tenho nem mais o que dizer, Gisele, eu te amo. E pra fechar, um argumento que gostam muito, assim, principalmente quando as feministas começam a problematizar uma questão, porque a gente gosta muito de questionar as coisas, aí vem sempre alguém pra dizer, isso aí é falta de louça pra lavar. É a patrulha do detergente, né? Uma vez eu fui no médico e tive que explicar pra ele que a minha louça tava lavada, e aí eu continuava feminista. Será que é grave, gente? Né? Agora, se você, querido macho, que não gosta de ter o machismo questionado, quiser me ajudar a lavar a louça, enquanto eu questiono as coisas, fique à vontade, ele tem esponja, tem detergente, você pode fazer a festa. Eu acho que devia ser pauta feminista, um método tecnológico para que as louças se lavem absolutamente sozinhas. Apoie essa causa. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Weekend Cast. E obrigada aí, galera. Vocês balearam o nosso podcast. Obrigada pelos acessos. E continuem com a gente aí em 2014, fazendo o nosso podcast balear ainda mais. Mentira, não vai mais balear, gente. Mas continuem fazendo download. Tchau, até o próximo. Até o próximo, gente. Tchau.